e no dia marcado, lá estavam o professor Galileu e o Kleber, quero dizer, os Einsteins, para a entrevista. Está no ar mais um programa da Rádio Atrito. Alô, galera! Estamos começando agora a nossa entrevista. Quero começar falando com o Einstein jovem. A pergunta é clássica, meio clichê, mas não tem como não fazer. Einstein, quais foram as tuas primeiras influências e as tuas primeiras reflexões? Mariana, desde cedo me senti fortemente atraído pelas ideias de que os conceitos físicos devem ser definidos em termos de grandezas mensuráveis. A maneira de observação e realização de medidas físicas deve influenciar os conceitos físicos. Quais eram as matérias preferidas durante a escola? Olha só, como não podia deixar de ser, sempre fui um curioso, gostava de aprender mesmo. Mas particularmente, eu ia muito bem em latim e matemática. Comecei a estudar cálculo diferencial e integral aos 16 anos. Em que ano você se tornou físico e qual era a sua idade? Me graduei em física em 1900, eu tinha 21 anos. Eu gostaria só de lembrar, de contextualizar, que por essa época muitos estudos interessantes estavam sendo feitos. Em 1881, por exemplo, com o objetivo de demonstrar a realidade do éter, Michelson inventou um instrumento capaz de medir a velocidade da luz que ficou conhecido como interferômetro de Michelson. O instrumento era capaz de comparar o intervalo de tempo gasto por dois feixes emitidos de uma mesma fonte em duas direções perpendiculares. Bem lembrado, professor. Quer dizer, Einstein. O final do século XIX foi extremamente rico para a física. E como foi o Annus Amarabilis, Einstein? Quantos anos você tinha? Queria que você falasse mais detalhadamente sobre isso. Eu estava com 26 anos e na época, especificamente neste ano de 1905, consegui postular 4 artigos. Artigos que foram fundamentais para a física moderna, diga-se de passagem. É, na época a gente não consegue dimensionar, mas, enfim, postulei 4 artigos. O primeiro propôs a ideia dos quanta de luz e mostrou como é que poderiam ser utilizados para explicar fenômenos como o efeito fotoelétrico. O segundo artigo foi sobre movimento browniano. Até então, os átomos eram considerados um conceito útil, mas sua existência concreta era controversa. Eu relacionei as grandezas estatísticas do movimento browniano com o comportamento dos átomos e dei aos experimentalistas um método de contagem dos átomos através de um microscópio vulgar. Desculpe interromper novamente, mas eu gostaria de ressaltar que muitos físicos não aceitaram, não concordaram com meus artigos. O reconhecimento de alguns estudos que eu fiz só vai acontecer muitos anos mais tarde. É verdade. Bom, e o terceiro e quarto artigos? O terceiro artigo sobre eletrodinâmica de corpos em movimento introduziu a teoria da relatividade restrita. Consegui estabelecer uma relação entre os conceitos de tempo e espaço e mostrei como era possível entender de uma forma esses conceitos. Minha proposição é que a velocidade da luz deverá ser igual em qualquer referencial. Uma das consequências desse princípio é que tempo e a distância não são grandezas absolutas, como aponta o nosso sentido comum, mas podem ter valores diferentes para diferentes observadores. E essa ficou conhecida como teoria da relatividade restrita, certo? Certo! Isso porque mais tarde desenvolvi a teoria geral da relatividade. Nesta eu defini que todos os observadores são equivalentes. E o quarto artigo? O quarto artigo é uma extensão do terceiro. Introduzi o conceito de massa inercial. Deduzi a relação entre massa e a energia. A famosa fórmula E é igual a MC ao quadrado. Será que você poderia explicar um pouco mais detalhadamente? Olha, Mariana, como eu mesmo disse na época, não sei o que é matéria e energia, mas posso afirmar que são como as faces inseparáveis de uma moeda, representadas pela famosa fórmula E igual M vezes C ao quadrado, que relaciona a energia E e a massa M. A massa é multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. Esta simples fórmula esconde o brilho das estrelas. Nelas, principalmente o gás hidrogênio, é transformado em energia, o que faz com que uma estrela normalmente fique acesa por bilhões de anos, emitindo grandes quantidades de energia. Guarda também o segredo das bombas atômicas de fissão e fusão nuclear e todos os processos nos quais exista a transformação de massa em energia ou de energia em matéria. Nossa, é espetacular! Simplesmente espetacular! Bom, gostaria de falar um pouco sobre o Prêmio Nobel. Foi em 1921, certo? Agora, o Einstein mais velho pode responder. Eu tinha mais de 40 anos quando ganhei o Nobel. Ganhei pela explicação do efeito fotoelétrico. O prêmio só foi anunciado em 1922. Não pude ir à entrega porque, bem, nessa época eu estava no Japão. O senhor correu o mundo, não é verdade? Europa, Estados Unidos, Ásia e até América Latina. É verdade que o senhor esteve no Brasil? E claro, estive. E como não podia deixar de ser, eu me encantei. Me encantei pela terra e também pelas pessoas. Conheci grandes cientistas como, por exemplo, Carlos Chagas. Lá no Rio de Janeiro, no Instituto Oswaldo Cruz, conheci grandes estudiosos. Fiz ainda duas grandes conferências, uma no Clube de Engenharia do Rio de Janeiro e a outra na Escola Politécnica do Largo de São Francisco. A atual Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, nosso tempo está terminando. Gostaria de agradecer, então, a participação de vocês, os dois Einsteins da peça Tudo é Relativo. Obrigada, Kleber. Obrigada, professor Galileu. Obrigado, obrigado, Mariana. Obrigado. Então, galera, quero ver todo mundo lá. Tudo é Relativo, a história de Einstein. Sábado, dia 5, no Teatro da Escola, às 7 horas da noite. Até a próxima! Depois do sucesso da entrevista, o teatro ficou lotado para assistir à peça da galera. Afinal, todo mundo queria ver o Einstein de perto. Mas enquanto a peça rolava no palco... Einstein, de novo atrasado para o jantar. Nas coxias, Mariana e a loucura. Olha lá, professor. A Fernandinha tá mudando o texto de novo. É, ela gosta de um improviso. Ela quer é acabar com a nossa peça, isso sim. Vamos ouvir. Então, Einstein, você não vai falar nada? Nem desculpas? Eu já estou cansada desta vida. Você só faz pensar, pensar, pensar. É pra cima e pra baixo com esse bloquinho de anotação. É teoria da relatividade pra lá, é teoria da relatividade pra cá. Nem para me explicar que diabos é isso. A verdade é que você não me ama mais. Você não me ama mais. Então, você não vai falar nada? Caríssima, me leva. Coloque sua mão no fogo por um minuto e isso lhe parecerá uma hora. Sente-se ao lado de quem você ama por uma hora e lhe parecerá um minuto. Isso é relatividade. Até que o Kleber mandou bem, hein? Mandou mesmo. Olha lá, a Fernandinha ficou sem fala. Produção. Instituto Galileu Galilei para a Educação. Realização: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério da Educação.